seria de mim sem o amor de Deus? Que seria de mim sem sua compaixão? Que seria de mim sem a sua cruz? Que seria de mim se não houvesse Jesus? Que seria de mim sem a sua ajuda? Que seria de mim sem sua proteção? Que seria de mim sem o toque do sangue que transforma o mundo e mostra perdão? Hoje eu tenho valor porque ele morreu, transformou minha vida, o que faltava me deu. Ele abriu a porta da plena vida e me fez vê-la colorida. Ele abriu a porta da plena vida e me fez vê-la colorida. Não ficou morto ali. Posso gritar ressurreição. Sangue que transforma o mundo e mostra a verdade.